не пищит девочка. Что оформили-то на ты оформили, то есть. Да? Все, а что оформили вашу тему, мадьо? Пока не спит, он хотел подувать. Как? И не вот так, а что вообще? А так все, что мы. Vamos aprender o que é respeito, o que é humildade, porque se isso a gente não vai para lugar nenhum. Se você quer aprender e você quer ir para casa do pai, você tem que ter principalmente isso, respeito. Porque não adianta nada você dizer que você tem fé, se sua fé é uma fé de medo, uma fé momentânea, uma fé que você utiliza somente para poder adquirir bens materiais. Isso não é fé. Fé começa quando você tem respeito, quando você sente humildade no seu coração. Por quê? Deus quer isso. Deus quer amor. Se você tem respeito, você tem humildade, automaticamente você vai ter amor. Ajuda. Isso é falta de humildade também. Não é? É sim. Então as pessoas têm que ter humildade, né? Tem que ter humildade. E você não tem humildade, você não tem nada. Humildade para pedir uma ajuda. Pedir uma ajuda e dar uma ajuda. E também precisa de humildade para dar uma ajuda? Precisa, moço. Por quê? Porque eu conheço muita gente que está precisando de ajuda e você tem condição de ajudar, mas você não ajuda. Não é, moço? Só que você esquece que um dia você também vai precisar de uma ajuda. Não é, moço? A gente não é médico de nós mesmos. A gente precisa sempre de uma ajuda do amiguinho. Sim. O que você aprende lá com os outros espíritos? O que, que eu aprendo? É. A gente aprende a ter respeito um pelos outros. A gente aprende que o respeito é fundamental. Ah. A gente aprende principalmente isso. Né? Aqui vocês aprendem a ter fé. Só que vocês têm uma fé sem respeito. Nossa. Né, moço? Você tem fé sem respeito e não adianta de nada. Porque o pai não quer isso. O pai quer que você quer. Que você tenha respeito. Porque é através do respeito que você vai conseguir chegar ao Pai. Aham. Né, moço? E como é que as pessoas devem entender o que é o respeito? O respeito? A partir do momento que eu machuquei o amiguinho, eu já faltei com respeito. Aham. Né, moço? Sim. E o que é respeitar? Respeitar é você tratar a pessoa da maneira que deve ser tratada, da maneira que ela quer ser tratada. Não adianta você tratar uma pessoa da forma que você quer, mas a cultura daquela pessoa não aceita. Então você tem que cuidar da pessoa da forma que a cultura dela aceita. Você lida com espíritos de diferentes culturas? A todo momento, moço. A gente, eu trabalho aqui, eu trabalho na Índia, eu trabalho em outros planetas. Na Luanda, quando você vai lá na Luanda, você vai ter uma junção de cultura diferente. Você vai ter uma junção de pessoas que falam línguas diferentes. Só que lá na Luanda, a gente aprende a conversar de uma forma universal. Que através do pensamento, você pode ter a palavra da língua diferente da minha. Só que através do pensamento, da intuição, a gente consegue distinguir o que é que você está querendo. Entendeu, mano? Sim. Então a gente trabalha sempre com cultura diferente. E você ajuda as pessoas a se curarem? A gente está aprendendo a fazer isso, porque as pessoas às vezes não dão valor para nós, criança. Acha que criança só vem para bagunçar, quando na verdade as pessoas esquecem que a alegria, um sorriso, ele é um remédio também. Né? Você não vai se curar nunca se você não tiver um sorriso no rosto. Ah, ele que lindo. Você pode pegar um bocado de remédio de mato e não vai adiantar se você não tiver com alegria. Você tem que ter alegria, moço. Entendeu? E a gente vem para isso. A gente não vem para bagunçar só. A gente não vem só para comer. A gente vem para ajudar também. Fazer alegria. Fazer e brincar um pouquinho. No carrinho, moço. Um pouquinho, porque a gente não pode levar tudo a sério demais. A gente não pode o quê? Levar tudo a sério demais. Levar tudo a sério demais. Porque acaba você virando uma marionete. Aham. Então você tem que ter alegria no seu coração. Mas você tem que ter uma alegria saudável. Entendeu, moço? Sim. Fazer brincadeira de vez em quando não faz mal a ninguém. Agora, você tem que fazer uma brincadeira saudável. Você não pode machucar ninguém, ó. Né? Você não pode machucar ninguém aqui, ninguém aqui e ninguém aqui. Qual que é a diferença dessas três formas de machucar? Você falou como? Na cabeça? No espírito e no coração. Pronto. Moço, vocês aqui atrás têm os tipos de brincadeira um pouco diferentes. É. A brincadeira de vocês são brincadeiras sem graça. É, às vezes cruel, né? Agora, a maioria das vezes, vocês gostam de ficar me mangando do amiguinho, e não pode, porque às vezes eu tenho um amiguinho que tem dificuldade física. Eu não vou ficar mangando do amiguinho que tem dificuldade física, porque ninguém sabe o que é que ele passa. E quem sabe o que é que está aqui na cabeça dele. Então, se você fica mangando de amiguinho, amiguinho pode ficar depressivo. É. E aí depois, como é que você vai ajudar? Não pode ajudar, você já destruiu aqui nele. Você destruindo aqui nele, você vai afetar aqui também. Porque aqui dói. Aqui aperta, moço. Aqui apertando... Coração. O coração. Aqui apertando... Um coração partido para você grudar de novo é difícil, moço. Um coração partido para você grudar de novo é difícil? É difícil, não é fácil não. Ah. É muito simples. Todo mundo já foi magoado uma vez. É. Então, se todo mundo já foi magoado uma vez, sabe muito bem que não é bonito você ficar magoando os outros. Uhum. Você magoou aqui, pode ter certeza que você acertou o espírito. Se magoou o coração, pode ter certeza que acertou o espírito. Acertou. Tem muito amiguinho que se suicida, moço, por causa disso. Isso não é só doença da cabeça, não é só doença do coração. É doença do espírito também. Porque as pessoas acham que a gente só está espírito negativo, você está xingando, você está fazendo coisa errada. Não! Você está o espírito negativo também com a tristeza, moço. Você o quê? Atrai. Atrai. O espírito negativo com a tristeza. Se a gente está triste, a gente atrai espírito negativo. É. Que tristeza não é coisa boa. Não é. Eu não quero ver você triste. Aham. Né? Sim. Quer ver você, né? Quer ver você feliz. Né? Olha o macaquinho, olha. Olha, ele tá feliz, olha. Você tá me abaixando. Vamos ver esse macaquinho. Né? Olha, macaquinho. Tá me abaixando ele, olha. Tá feliz. Tá feliz? Tá te abraçando, macaquinho. Tá me abaixando ele. Então você tem que levar felicidade pra você. Porque você não pode ficar triste. Você ficando triste, a sua energia áurica, ela toca também. Então você vai acabar atraindo os espíritos negativos pra você. E não vai só trazer pra você. E não o quê? Não vai só trazer pra você. Ah, a gente ficar triste, a gente atrai espíritos negativos e não atrai só pra gente. É. Uhum. Porque uma pessoa triste dentro de uma casa, uhum, a família também vai ser triste, moço. É? É. Você é triste dentro de sua casa, pode perceber, moço. Sua família também é triste. Ai. Se for uma família presente, que esteja aí querendo te ajudar, a sua família vai sentir a mesma dor. Porque o espírito negativo, quando vai atacar, ele não ataca só você. Ataca os seus também. Entendeu, mãe? Sim. Então, a gente vem por isso, pra trazer um pouquinho de alegria pra quem não tem. Ou pra quem não quer ter. Quem não consegue trabalho, como é que pode ficar alegre? Não consegue trabalho, tem trabalho no canto, moço. Tem trabalho em todo canto. A gente que toca. mata, tem bichinho na mata, tem planta na mata. Então, qual é a desculpa? Não tem desculpa. Tem isso, tem tipo, que não precisa nem investir nada, moço. A gente que é muito materialista. Então você acha que trabalho tem, que pode não ter o emprego que ela prefere? É, moço. Trabalho tem em todo canto. Você sai na rua, você só não trabalha se você não quiser, moço. Não. Tem fruta em todos os lugares. Você, agora, você prefere ir para um lugar onde você vai ter uma certa diversão. Você está gastando seu olho. Mas você não liga para isso que você está gastando seu olho com diversão. Agora, para você gastar seu olho pensando no trabalho, você não gasta. Gastar o quê? O óleo. Ouro, é. Claro. Ah, entendi, é realmente. Né? Você pode perceber, a maioria das pessoas que reclamam que não tem trabalho, só vivem em festa, moço. Não é? Perceba. Então, você falar que não tem trabalho, é fácil, mas tem dinheiro para ir para a festa, você tem. Não é, moço? Como que os adultos devem tratar as crianças? Com paciência, com carinho, porque a gente está aprendendo a caminhar. Então, independente de ser uma criança, ser um adulto ou ser uma pessoa que tem mais idade, você tem que ter paciência. Por quê? A gente, assim como vocês, estamos em aprendizado. Se a gente está em aprendizado, a gente vai errar. Se a gente vai errar, a gente tem que ter paciência para mostrar o caminho certo. Você não pode se chatear com a pessoa que errou uma, duas, três. Não, você tem que ter paciência. Entende, moço? Agora, você não tem paciência, moço, com uma criança? Por quê? Você já foi criança, você já errou, você já caiu, você já levantou. Sim, realmente. Não é? Sim. Você tem que ter paciência. É, moço? E mesma coisa com as pessoas que têm mais idade. As pessoas que têm mais idade não tem a mesma forma física de uma criança. Não tem a mesma vivacidade. Não é? E acaba que a maioria das pessoas não tem paciência com elas. Agora percebo, moço. As crianças se dão muito bem com as pessoas que têm idade. Sabe por quê? Porque elas se conhecem, elas se entendem. Ela sabe da dificuldade que ela está passando. A criança tem osso fraco. A pessoa que idade, depois de um tempo, também fica com osso fraco. É. Não é, moço? Sim. A criança, ela não tem consciência do que está fazendo. A pessoa de idade, com o tempo, também vai esquecendo do que é certo fazer. O certo que eu falo é da maneira que as pessoas que conseguem sabem. Ah, bom. Explica pra gente aí o que que é certo. O que é certo? É não fazer errado. O que é errado? Não é certo. O que é errado? Mas as pessoas às vezes se fazem de cego. Olha. Não é, moço? As pessoas às vezes não. Olha, moço! As pessoas às vezes não querem enxergar a verdade. Porque você é mais fácil você se enganar do que você seguir a lei do pai. Não é, moço? Não mentirás. É. A partir do momento que você foi, eu não minto nunca, você tá mentindo. Ah. Já mentiu aí, já errou. Todo mundo mente mesmo. Mas vem na vida. Todo mundo já mentiu. Então, você se enganou. Você se auto-enganou. Não mentirás. Eu nunca menti, você se enganou. Mentira sua, você mentiu sim. É mentira sua porque você disse que não mentiu. Uma coisa simples. Não é, moça? Não falarás mal de pai ou de mãe. Todo mundo já falou mal de papai e mamãe. É errado isso, moço. Ah, mas o meu pai é chato. Não tem importância. Se seu pai é chato, é porque ele quer te proteger. Quer te ensinar. Que mostrar o que é certo e o que é errado. Agora, você não quer ver as suas atitudes. As pessoas acham que criança não tem a maturidade. Tem sim, criança entende. Criança sabe o que é certo e o que é errado, sim. Se você fala, não pega ali, ela não vai pegar. Quer que eu dê um exemplo? Se uma criança acender um fósforo e pegar no fogo, ela nunca mais vai pegar, porque vai se queimar. Será que ela não entendeu? Entendeu sim. As pessoas, os adultos, se enganam. Acham que a inocência significa imaturidade. Não é. Ser inocente não é ser imaturo. O Erevelino das Matas. Inocência significa ter imaturidade? Não. Porque eu conheço muita gente de idade que é imatura e não tem nada de inocente. Agora, toda criança é inocente, mas nem todas são imaturas. Se você ensinar uma criança a andar, com o tempo ela vende. Na inocência, de uma forma diferente que um adulto, mas a vende. Ela começa engatinhando, depois vai se levantando, quando você vê, já está correndo. Não é, moço? É. Isso é uma inocência, aprender na inocência. Mas não é imaturo. Para você aprender a andar, você tem que ter muita sabedoria, moço. Não é simplesmente você se levantar. A insistência. Agora, você pega uma pessoa adulta. Por exemplo, aonde ela não tem nada de inocente, mas tem tudo de imaturo. Porque faz coisa errada, porque fala coisa errada, porque magoa o seu próximo. Isso é imaturidade. Mas não é inocente. Entendeu, mãe? Sim. Existe uma grande diferença. É. O que faz um ser humano perder a inocência? A falta de humildade. A falta de respeito. Humildade e respeito, eles têm que caminhar junto. Tem gente que diz que é falta de fé, não é? A fé não tem nada a ver com isso. É a falta de humildade, é a falta de respeito. Se eu tenho um amiguinho e eu respeito ele, nós vamos ser inocentes, mas não imaturos. Agora, se eu tenho um amiguinho e eu começo a brigar com ele, eu estou sendo imaturo, mas não inocente. Entendeu, moço? Sim. Então é isso, a falta de respeito, a falta de amizade, a falta de caridade, a falta de carinho com o seu próximo. Quantas pessoas a gente já abraçou hoje, moço? Quantas pessoas a gente já passou na rua e não deu um bom dia? Nossa. Quantas pessoas a gente passou na rua e passou com a cara fechada parecendo um bicho papão? Quantas, né, moço? Sim. A gente não dá nem um sorriso. A gente não dá nem um sorriso pro amiguinho. Não dá nem um sorriso. A gente acha que dar um sorriso hoje é falta de respeito. Nossa, seu bichinho. Oi, meu bichinho. Tá lindo. Tô aqui, ó. Tá feliz, tá me dando um abraço aqui. Tá vendo? É meu bichinho. Ótima ilustração, né? Não é? Certo. Então é isso que ele tá faltando. Olha aqui, meu bichinho. Oh. Eu tô passando ele. Por que você não dá uma paixão no seu irmão, que tem uma alma? O bichinho tá me abaixando, não tem alma nenhuma. Claro. Abaixar ele não tem, porque você não abaixa ele. É difícil abaixar o irmãozinho? Não é difícil abaixar o irmãozinho. Mais difícil a gente faz. Mais difícil é você falar mal do irmão e mesmo assim você faz. Mais difícil é você ser irresponsável, mesmo assim você é. Mais difícil é você ficar rindo de pessoas que não podem rir e nem devem rir, e mesmo assim você rir. Não é, moço? Isso é imaturidade. Agora você dá uma paixão no seu amiguinho, isso é inocência. Agora, dê uma paixão com inocência mesmo. Se for uma paixão com pensamento negativo, merece um cacudo. Merece o quê? Um cacudo. Cascudo? É. Cascudo não faz mal a ninguém, desde que não machuque. Ah, pronto. De correção, né? É. Desperta. É só pra um susto. Um susto? É. Não é pra machucar não, é só um susto. Aham. Qual que é a forma correta de corrigir as crianças? Depende. Se você é um papai ou uma mãe que não tem conversação com a criança, você não pode reclamar da atitude dela, não. Ah. Entendeu? Se você não conversa com seu filho, como é que você vai saber o porquê que ele fez aquilo? Você só vai perguntar por que você fez isso, não adianta. Ele não vai responder, ele vai ficar de cabeça baixa. Não é, você? Então como é que você vai corrigir uma pessoa que você não conhece? E é seu filho. Você tem que conhecer a pessoa para poder corrigir ela. Não é, você? É. Agora, se você também é um pai ou uma mãe que deixa o filho solto, que não diz o que é que pode e o que é que não pode, você vai esperar fruto bom? Não vai! É muito difícil, moço, você ter um fruto bom e árvore podre. Você já viu árvore podre dar fruto bom? E tem um amiguinho que tem um pai ausente, né? É. Às vezes o amiguinho do pai presente, ele tem muito mais sabedoria do que o amiguinho do pai ausente. E se ele vê um amiguinho que tem um pai ausente fazendo alguma besteira, o amiguinho que tem um pai presente vai lá e corrige. Só que isso não é regra, viu, moço? Ah. Às vezes tem um amiguinho que tem pai ausente que tem uma cabeça do que tudo adulto por aí. Ô Pedrinho, nós chegamos na metade do encontro vendo como é que é bonitinho o Pedrinho com a chupetinha. Se o tio pedir pra você falar assim a chupetinha agora, você consegue? Consigo. Aí, que lindo. Ô Pedrinho. Oi. Você acha que o ser humano precisa sempre pensar em tipos de brincadeiras que possam ajudá-los a ser mais inteligente, a ser mais amoroso e responsável? Sim, sempre. Sempre, tio. Que a gente aprende aqui, se você for perceber, a gente vê que as brincadeiras são umas brincadeiras que machucam. Isso vai levar alguém para algum lugar? Vai. Agora, se você vai aprender uma brincadeira infantil que você possa juntar amiguinhos, pode ter certeza, tio. Você vai fortalecer essa amizade. Você não vê amiguinho que fica falando mal de amiguinho ficar sorrindo. Você não vê os dois sorrindo. Se você juntar 10 amiguinhos e fazer uma brincadeira infantil, os 10 vão rir. Os 10 vão interagir. Os 10 vão ter um aprendizado. Os 10 vão saber o que é respeito e o que é amizade. Brincadeira infantil serve pra isso. Às vezes, vocês falam uma coisa pra magoar. Assim. Deixe de ser infantil. Deixe não. Deixe não. Brinque mesmo. Você tem que ter uma criança. As pessoas falam assim, ah, mas é um idoso. É um idoso só aqui. Aqui não é idoso, não. Idoso só na... no corpo. Só no corpo físico. Na cabeça não precisa você, ser. Você só é idoso na cabeça se você quiser. Ah lá. Não é? É. Quando se diz esse tem um espírito jovem, a que se atribui esse adjetivo, Pedrinho? Mas, perceba que a maioria das pessoas que tem espírito jovem só vive feliz com um sorriso no rosto. Tem dois um. Ou ele se acha uma criança, vive como uma criança, no caso, ou ele está acompanhado de um ené a vida toda. Eu acho que a primeira opção é a mais correta. Não é, tio? Sim. Então, você tem que permanecer com o espírito jovem. Você tem que ser jovem a vida toda, moço. Você tem que botar na cabeça uma coisa. Moço, aqui tem 20 anos de vida carnal nessa encarnação. Mas tem bilhões de anos que ele nasceu. De espírito. Bilhões, trilhões. Você também. Opa. Todos que estão aqui na Terra também. Não é só 20 anos carnais. Então, você acha que você vem? Tem 20 anos. Não tem não. Mas tem bilhões, trilhões de anos. E está permanecendo menino, novo, brincalhão. Realmente. Né? Realmente. Aí vocês acham que uma pessoa de 80 anos de vida carnal é idosa? Não é idosa não, mas você está se iludindo. Velho só está no espírito que quer ser velho. Espírito que quer ser velho é velho. Como é que a gente faz quando a gente tem dor nas juntas, dor em tudo, para ficar alegre? Ah, pra ficar alegre? É. Pra ficar alegre é simples, moço. Se deite no chão. Se o quê? Se deite no chão. Chama uma criança para brincar. Com certeza a criança não vai se incomodar de ficar deitado com você no chão, brincando com você, fazendo você rir. Ah, você não gosta de criança? Prefiro animal? Chama um animal. Tem muito animal no mundo que precisa de amor e carinho e que está ali para brincar com você. Não precisa ser animal novinho, não precisa ser um animal adulto. Pode ser, sim, um animal que esteja já terminando o seu ciclo de vida. Porque, como uma pessoa, ela é idosa, um animal também fica idoso. Não fica? Fica. Mas só fica idoso na carne. No espírito, ela pode, sim, ser uma criança. Entendeu? Claro. Não tem nada limitando. Não tem nada, moço. Acho que um tatuado se deita. Vamos brincar deitado. A minha cabeça tá doendo. Por um pouco a gente vai chamar o Zelê para poder brincar com você no lado de cá. Então, a gente tem que parar de fazer uma coisa, moço. A gente acha desculpa para tudo. Mas não acha solução pra nada, já percebeu? É. Pra tudo tem um jeito. Eu sou tetraplégico. Sim. Não é porque eu tenho dificuldade nos braços, nas pernas e na cabeça que eu vou ser triste, moço. Olha. Você pode perceber, se você for, como eu também vou, alegrar às vezes as pessoas que têm dificuldade física, na verdade, dificuldade física total, que só tem o cérebro funcionando, você tem que ver como é que está o espírito deles. É o espírito da alegria, moço. Então você pode estar assim, com um problema físico total e ser feliz. Tem às vezes que você tem dois braços, duas pernas, tem uma cabeça boa, mas que você não é nada feliz. Você está triste. Você não sabe nem por que você está na terra. E uma pessoa que está na cama a vida toda, durante 20, 30, 50 anos, está ali, alegre, sorridente, atuando santo dia. Então não adianta você ter um corpo bom se você não tem um espírito feliz. Se você tem um espírito feliz, moço, você pode ter a vida mais desgraçada que for. A alegria vai sempre continuar com você. Como é que o Pedrinho das Matas se sente quando vê um ser humano maltratando um animalzinho? Eu fico triste. Eu não gosto, não. Porque você sente dor. Se você sente dor, por que que você está botando dor no seu irmãozinho? Não pode. Você está chicoteando o cavalo? Pega esse chicote, bata em você mesmo. Não quer machucar alguém? Se machuque. Para ver como é que dói. Você pega uma pedra e joga no cachorrinho? Pega uma pedra, joga para cima, deixa cair na sua cabeça. Não quer machucar? Se machuque. Mas não machuque o irmãozinho. Porque um animalzinho não tem alma, tem mais alma do que você. O irmãozinho pode até ter mais alma do que você. Porque cachorro, quando ama, ele ama. Ele não larga suas crias. Tem muito papai, tem muita mamãe que joga seus filhos fora. Você não vê animalzinho fazendo isso, é raro. Muito raro. É mais fácil você ver um ser humano separando os filhotes do seu papai e de sua mamãe. Não é? Mas é muito fácil você ver um papai largando suas crias. Então, você não quer fazer sentido? Por que não se machuca? Claro que sim. Não é, mas... Olha só o que ele se trouxe pra você brincar um pouco. Não sei se você gosta. Um ursinho. É amiguinho. Olha, esse aqui tá sorrindo. Olha que lindo esse aqui. Aqui, ó. Abaixando, ó. Um trigue branco? É o quê? Um trigue? Um trigue. Aqui, ó. Tá todo mundo abaixando. Qual que é o valor da amizade? Olha aí. Aqui, mano. Vê se todo mundo. Vê se tá triste. Vê se ele tá reclamando. Vê se ele tá chorando. Vê se ele tá maltratando. Tá todo mundo se esmurrando. Não tô vendo ninguém batendo ninguém aqui. Tô vendo ninguém triste aqui. Então, o Erê, pra quem não tá vendo, né? O Erê Pedrinho das Matas. A gente trouxe pra eles aqui. Pra, né, pra ele aqui. Mais dois ursinhos. Aí ele pegou o ursinho que tava abraçando o braço dele. Parou de abraçar o braço dele pra abraçar os novos amiguinhos. É, aqui. Quantas pessoas vocês já abraçaram hoje? É a pergunta que eu faço. A resposta é com vocês. Olha, que coisa linda. Claro que sim. É verdade. Então, você acredita que se o ser humano for, nem que seja mais amigo de si próprio, já vai conseguir ficar mais alegre. Moço, se você não é amigo de você mesmo, como é que você quer que os outros sejam? Você tem que se amar, você tem que se respeitar. Se você não se respeita, por que você fica pedindo respeito dos outros? É. Não tem? Não tem? Nação, isso. Não tem? Não tem? Não Nexo. Tem, Nexo. É. Nexo. Sim. Né? É. Então, tudo começa de você. É. Se você quer amor, se ame. Se você quer respeito, se respeite. Se você quer carinho, dê carinho pra você mesmo. Quantas vezes você já alisou sua pele hoje? E olha que pele bonita. Foi papai do céu que me deu, olha. Tá vendo? Que pele bonita. Oh. Agora as pessoas gostam de se maltratar. Ah, eu sou feio. Mas não, moço. Não é feio, não. As pessoas que gostam de botar defeito onde não tem. É. Aqui, ó. Baixa todo mundo. Ô, Pedrinho. A gente sabe que você é uma criança capaz de tirar ensinamento de todas as coisinhas, não é assim? Uhum. Eu vou te dar algumas coisinhas e você fala que ensinamento elas trazem. Tudo bem. Vou começar por essas daqui. Tudo bem. Ó, tem aqui na minha mão, vou passar a você 4 talheres. Tudo bem. Que ensinamento a gente pode aprender com eles? Pode ficar com esse aqui. Mas... só 3 já tá bom, né? Mas, você utiliza esses bichinhos aqui pra comer? É. Vamos dizer que você é este. O monstro de lá de trás é este e eu sou este aqui. Sim. Tudo bem? Claro. Daqui na Terra, você tem pessoas que pensam de forma diferente. É. Todo mundo pensa de forma diferente. Uhum. Não é? Sim. Então, este é diferente deste. É. E os dois é diferente deste aqui. É menorzinho. Não é? Sim. Pronto. Só que é o seguinte, moço. Qual é a função da gente aqui na Terra? É poder se melhorar a cada dia. Não é? Sim. Agora, esse é diferente desse aqui, não é? É. Você disse que esse aqui tá errado. Não serve pra comer. Tô mentindo. Esse aqui serve pra comer? Serve também. A única coisa que muda é a cabeça. Cabeça é diferente. Não é? Agora, o objetivo é o mesmo. Uhum. Se o objetivo é o mesmo, não é, seu moço? A capacidade de servir é igual. É igual. Pronto. Ah, mas esse aqui é maior. Não quer dizer nada. Não adianta ser maior se o objetivo é o mesmo. Não adianta o quê? Você ser maior se o objetivo é o mesmo. Claro. Não é, seu macho? Sim. Você lembra quando eu falei que você tem que ter humildade? Oh. Que o grande tem que ajudar o pequeno? Se eu sou grande, você quis transformar o pequeno em grande também. Ah, mas eu quero transformar a cuia em cuia que tem ponta. A colher numa colher de ponta. É. Um garfo. Posso fazer isso? Até posso, mas será que eu devo? Vai estragar a colher. Vai estragar. Porque se eu for cortar, pode ser que ele crie rachadura. É a mesma coisa que você mandar um peixe subir em cima de uma árvore e um macaco viver dentro da água. Não é? Cada um tem seu objetivo. Os dois são animais. Não é? É que nem eu tenho aqui, ó. É para lixo, ó. Deixa eu ver. Eu tenho um anel. Né? Sim. E eu tenho um anel de tio Caveira. Nossa, bonito. Não é? Pode ir falando. Tio só vai mostrar. Agora, esse anel aqui serve para botar no dedo. O outro também, né? Pra gente... Ele muda de cor. Desfazer o outro, né? Aqui, olha, pode falar. Então tem dois anéis. Mas o que, que serve esse anel aí? É enfeite? Não. Esse aqui. Também. Mas um anel, ele serve para colocar no dedo. Não é? É. O outro anel também serve para colocar no dedo. Tem o mesmo objetivo. Sim. Mas se você for amostrar, eles são idênticos? Não. Não. Mas qual é o objetivo deles? Ficar no dedo. Uhum. Enfeite. Não é? Então são pessoas diferentes com o mesmo objetivo. Você é religioso? Não, mas o seu objetivo aqui é melhorar a cada dia. Você é religioso? Só qual é o seu objetivo? Melhorar a cada dia. Não é? É. Olha aqui. Muito obrigado, Pedro. Não é, moço? Claro, melhorar cada dia é respeitar as diferenças. As diferentes, porque ninguém é igual a ninguém. Uhum. Pode até aparecer na aparência física, mas na mental jamais. Um vai saber sempre mais do que o outro, moço. Um vai ter mais respeito sempre do que o outro. Mas nunca um vai ser melhor do que o outro. Jamais. Pessoa que acha que eu sou melhor do que você, mentira, sou pecador do mesmo forma. A gente só tem que entender um negócio. Serve pra comer. É pequenininho, serve pra comer, mas é redondo. O Pedrinho das Matas pegou novamente os três talheres na mão e disse que o grande serve pra comer. O menorzinho, o garfo menor, também serve para comer. E a colher também serve para comer, só que ela é redonda. Exatamente. Uhum. Ou seja, você é diferente. Mas tem o mesmo objetivo perante a Deus. Ou seja, capacidade de cultivar a alegria de ser útil. Exatamente. Uhum. Todo mundo tem. Todo mundo tem. A pessoa diz assim... Eu estou precisando de ajuda, não posso ajudar ninguém. Mentira! Isso é preguiça. Falta de humildade. Porque na hora que você precisa de ajuda, bem que você vai atrás das pessoas. Pode repetir, por gentileza? Porque quando você precisa de ajuda, você bem que vai atrás das pessoas. Uhum. Não é? Ai, meu Deus do céu, preciso de ajuda. Eu vou atrás de não sei quem. Agora, não sei quem, quando precisa de ajuda, você não tem condição de ajudar. Você acha isso certo, moço? Não é certo. Realmente. Falta de humildade, moço. As pessoas só querem assim. Tudo vem pro meu reino, pro vosso reino, nada. Não é? Você já pensou em... Já viu como é a divisão aqui? É o seguinte. A divisão daqui é assim, ó. Um pra mim, um pra você. Dois pra mim, dois pra você. Um, dois, três pra mim Oxi! E diz assim, você não se esforçou, azar. Ah, já! Te vire! Não é assim que as pessoas fazem? Qual a desculpa? Você tem que aprender a caminhar sozinho. Ninguém aprende a caminhar sozinho, nosso. Todo mundo precisa de todo mundo, seu moço. Aquele que deixar que sabe andar sozinho e que não precisa de ajuda de ninguém, mentira. Você aprende a andar com papai e mamãe segurando seus braços. Mesma coisa um adulto com Deus. Deus fica aqui, ó, caminhando com você. Venha, meu filho. Vamos aprender a caminhar. Aí você cai. Ele fica bravo com você? Não. Ele levanta você e vai caminhar de novo. Que ó, só, um, ó. E aí, você cama, caiu. Eita. Vai ficar tendo palmada do bumbum? Não. Você vai pegar ele e vai caminhar de novo. Ei. Até ele conseguir ficar em pé, sozinho. Isso! E cheio de amiguinho no mato. Aqui. Os amiguinhos sempre por perto. Sempre. Por quê? Porque a gente sempre precisa um dos outros. Poxa, quer que eu prove? De uma forma humana. Quer que eu prove que você precisa do outro? Vamos lá. Não existe rico se não existe pobre. Ah. Não é, moço? Sim. Para você ser rico, você precisa de alguém mais pobre do que você. É, realmente. Ah, você é vendedor. Você precisa de gente para você poder vender. É. Eu tô falando de uma forma humana. Sim. Né? É. Eu não sei dirigir. Mas eu conheço amiguinhos aí que tem o negócio de ferro que anda, que você vai como o passageiro. Não é, moço? Eu não sei ensinar, mas eu tenho um professor para poder ensinar. Então todo mundo. Ensinar. Sim. Até a profissão menos valorizada tem valor. Você não anda de chinelo se não tiver aquele que fabrique. Você não tem a rua limpa se você não tiver o moço que limpe. As pessoas desvalorizam muito. Fica rindo. Como se aquela profissão fosse humilhante. Sabe o que é humilhante, moço? O que é humilhante, Pedrinho das Matas? É você possuir aquilo que não é seu. Isso é humilhante. Mas é humilhante para quem perdeu? Não. É humilhante para quem possuiu. Porque achou que era fácil. Mas não é nada fácil. Na hora do desencarne, moço, essa pessoa pode sentir um profundo arrependimento. Por quê? Porque vai ser recepcionada, moço. Por pessoas que não deve, não deveria, pelo menos. Não deveria. Agora, se uma pessoa que limpa a rua trabalhou a vida toda na humildade, você acha que as pessoas negativas do umbral vai atrás dele? Não vai. Então a gente tem que ver este lado. Não é, moço? As pessoas hoje, ela só quer riqueza, bens materiais, como se você fosse Paulo Wanda e fosse levar. Você não leva, moço. Ah, enterre junto, não vai adiantar. Você só vai... A ignorância é tão grande, a falta de humildade é tão grande e a falta de caridade é tão grande que você, às vezes vocês... Já ouve a pessoa falar, enterra junto comigo que eu vou levar, vai. Tem gente necessitando. Por exemplo, se o moço desencarnar, o moço deixa o macaquinho aqui, né? Moacir vai desencarnar. Ele vai levar esse macaquinho com ele? Não vai. Mas tem muitas crianças no mundo que não tem um brinquedo. Por que não doa? Por que não? Doa. Por que não dá? É, realmente. Né? A falta de humildade é a falta de caridade. É aquele negócio que eu falei pra você. Pro meu reino tudo, pro seu reino nada. As pessoas são muito apegadas às coisas. A gente tem que aprender a desapegar. Quer ver como a gente é apegado às coisas? Por que você tem medo de morrer? Ah, realmente. Você tá apegado à sua carne. Às vezes você reclama dia e noite. Eu não tenho isso. Eu não tenho aquilo. Eu quero aquilo. Mas eu não tenho. Aí quando o Papai do Céu manda seu café lá vir aqui ajudar no desencarne. Ai, meu Deus do céu, eu não quero morar não. Eu não quero não. Não quero. Eu não quero. Por quê? Porque você está muito agarrado à sua carne. Às vezes a pessoa já até desencarnou, moço. Mas nem percebeu, porque acha que está vivo ainda. Vivo na carne. Vocês têm que aprender a desapegar das coisas. Se aprendendo a desapegar as coisas, vocês vão aprender, pelo menos, uma parte, o que é humildade, o que é caridade. E o que é respeito. O Pedrinho das Matas? Sim. Titio percebeu que você é uma criança muito inteligente. E quanto, moço? Quantos anos você tem? Eu tenho aqui. Cinco? É. Titio vai dar uma lição de casa pra você. Vamos ver se você vai gostar. Pode falar. Você sabe que a humanidade teve vários mestres. Uhum. Né? 3.100 anos antes de Cristo, Krishna, não é? 1550, Moisés, 624, Buda, 604, Lao Tse, depois Jesus, depois Maomé e depois o Espírito da Verdade, não é? O Titio vai pedir a você, primeiro, se você aceitaria fazer uma segunda conversa. E até essa conversa acontecer, que você fosse com o vovô, lá, e o vovô ensinasse pra você um pouquinho a respeito de cada um deles. Aí o Titio vai trazer uma frase e a gente estuda junto com as pessoas que vão assistir. Tudo bem. O que você acha? Tudo bem. Do jeito das crianças, não é do jeito dos adultos, não. Nós vamos estudar igual as crianças. Porque tem uma criança dentro de cada um de nós, não é? Sim. Como a gente faz, então, chegando aqui nos minutos finais, pra trazer para a tona, para a vida, para as experiências, a criança alegre e feliz que existe dentro de cada um de nós. Moço, seguinte, as pessoas têm que começar a sorrir mais dos seus problemas. Por que eu digo isso? Moço, quando você fica com raiva dos seus problemas, você consegue resolvê-los? Você não consegue resolvê-los. Pior, você só fica triste. Então por que não fica sorrindo? Você vai conseguir resolver seus problemas? Pode ser que não. Mas pelo menos você vai fracassar com um sorriso no rosto. Não é, moço? É sim. Qual é a segunda coisa que eu tenho que falar? Não desista nunca. Vá atrás. Deixa eu pegar essa colher aqui. Eu quero equilibrar. Eita, caiu. Eu vou desistir? Não. Eu vou tentar. Uma hora ela equilibra. Não é? Ó, ó. Já foi mais longe, não foi? Já. Aí segura aí, ó. Tá vendo? O Pedrinho das Matas está com um garfinho na mão e está tentando equilibrar e ensinando a gente. É. Porque vocês desistem muito fácil. Eu posso até não acertar hoje, mas eu tenho amanhã, eu tenho depois da manhã, eu tenho 10 20 anos, tenho 20 anos, tenho 1 bilhão de anos. Realmente. Uma hora eu abri. É. Não é? Ah. Uma hora eu viro um mestre de tatu. Né? Poxa, aqui, ó. Vamos tentar mais um? Não? Porque aí você desiste. Você aprendeu alguma coisa com isso? Não aprendeu, você só aprendeu a desistir. Somente, mais nada. E se a pessoa diz assim, mas eu sou assim mesmo, eu sempre desisto das coisas. Conformado. Se auto-iludindo. Ah. Pessoa que não tem fé em si mesmo. Se você não tem fé em si mesmo, por que você quer que as outras pessoas tenham? Se você não acredita em si mesmo, por que você quer que as pessoas acreditem em ti? Não é, moço? Tem que começar de você. Conheço, conheço e vi muita gente com dificuldade pior do que a nossa fazendo milagres, considerando que os olhos humanos considera qualquer coisa como um milagre, né? Mas eu vi verdadeiros milagres. Uma pessoa que tem deficiência cerebral, onde não consegue movimentar nenhuma parte do corpo e dar um sorriso, para mim são milagres. Porque é aquilo que eu te disse. Tem muita gente que consegue se movimentar, tem elasticidade no corpo, mas não sabe o que é um sorriso. Isso é um milagre? Não é um milagre, é uma desgraça. Desculpa uma palavra, mas não é? Com certeza. Tem muito mais gente mais deficiente que mais deficiente na carne. Exatamente. Porque não consegue sorrir. É tetraplégico do sorriso. É tetraplégico. Tá pior, é pior do que o moço lá, porque pelo menos o moço tem um espírito bonito. Oh. É um espírito brilhoso. Tem alegria no seu lado. Não é preciso ele. Não é prestígio o Elê, Pedrinho, Isabel, Mariazinha, deixar para deixar o moço feliz. Não! O moço é feliz porque sabe que Deus deu mais uma oportunidade para ele poder sorrir. Ele está na carne, ele está pagando uma missão. Assim como qualquer um. Deus é tão bom que ele deu a oportunidade de dar essa missão para ele. Tem gente que vai se perguntar, mas ele é tão bom assim, então por que deixou ele daquela forma? É. Cada um sabe a missão que tem. Uhum. Ele não veio daquela forma só porque Deus disse que veio. Ele teve que aceitar. Você aceita, meu filho, vir dessa forma? Aceito. Pronto. Então foi injustiça? Não foi injustiça. O pai perguntou. Deus não é injusto com ninguém. A pessoa pode ter sido um gênio na vida passada, mas um boçal ao mesmo tempo. Um gênio que criou as coisas para fazer a maldade. Quem fez a alma de vocês aqui nessa vida era considerado um gênio. Mas olha como é que está o mundo hoje. Realmente. Como é que ele veio nessa vida? Será que ele veio como um gênio também? Ou veio com uma pessoa com problemas cerebrais? Apesar que pessoas com problemas cerebrais às vezes têm mais cabeça do que as pessoas que não têm. Claro, com deficiência. Tem muita gente que tem deficiência cerebral múltiplo e deficiência de múltiplos órgãos. Não é, moço? É. Que faz mais coisa do que a gente que tem a cabeça boa e os braços e as pernas boas também. E que tem maior autoestima. Exatamente. É, realmente. Tá certo, então. Qual que é a sua mensagem final para esse encontro nosso, Pedrinho das Matas? Vamos abraçar nossos irmãozinhos, Vamos botar um sorriso no rosto. Vamos aprender o que é respeito, o que é humildade. Porque se isso a gente não vai para lugar nenhum. Se você quer aprender e você quer ir para casa do pai, você tem que ter principalmente isso, respeito. Porque não adianta nada você dizer que você tem fé, se sua fé é uma fé de medo, uma fé momentânea, uma fé que você utiliza somente para poder adquirir bens materiais. Isso não é fé. Fé começa quando você tem respeito, quando você sente humildade no seu coração. Por quê? Deus quer isso. Deus quer amor. Se você tem respeito, você tem humildade, automaticamente você vai ter amor no coração. Se Deus é amor, então você só precisa disso, de amor. Você não vê ninguém que tem amor no coração ficar com a cara de bicho papão. Você vê a pessoa que tem amor no coração com um sorriso, nem que seja de leve, mas tem um sorriso no rosto. Não é, moço? Claro, sim. Então vamos aprender a ser feliz, porque a gente sendo feliz, a nossa energia de felicidade acaba invadindo a aura do nosso irmãozinho e levando felicidade para o irmãozinho também. Quer fazer um teste? Fique rindo, nem que seja de brincadeira, de mentirinha. Fique rindo no lado do seu irmãozinho. Mas uma gargalhada gostosa, uma gargalhada que cative. Aí você vai ver se seu irmãozinho também não vai rir. Ele vai rir sim. Vai rir. Por quê? Porque a energia da alegria invadiu a área dele. Você não sabe se o dia do irmãozinho foi bom. Então por que fica com a cara emburrada? Às vezes você só está trazendo mais tristeza para o seu irmãozinho. Tem muito irmãozinho que passou por dificuldade hoje, que perdeu um parente, que perdeu um amigo, que perdeu até mesmo um material que gosta. Mas tá com um sorriso no rosto. Não é, moço? É. Para poder levar alegria para aquele ambiente. Agora, se você fica com a cara de bicho papão o dia inteiro, por que que você quer alegria dentro da sua casa? É você que tem que levar alegria para sua casa, moço. Ninguém vai levar alegria na sua casa sem que você permita. Sorriso, abraço e a amizade. É amizade. O respeito e a humildade também. Oh, graças a Deus. Ô, Pedrinho das Matas. Oi, Deus. Você começou com a sua chupetinha? Você quer passar uma segunda mensagem com a sua chupetinha? Uma segunda mensagem com... Cadê ela? Tá aqui, ó, moço. Olha que bonito. Moço. Ah. Deixa eu ver. Às vezes papai e mamãe brigam. Ah. Porque o menino da cidade aqui 5 anos fica com a chupeta na boca. É. Ah, tá grandinho. E esse negócio? E esse negócio da boca? Oi, meu Deus do céu. Vai morrer com isso daí, oi. Às vezes reclama também porque o menino de 5 anos de idade, como você falou, é, né? É. Fica mamando da mamãe. Nossa. Não é? É. Só que as pessoas têm que entender o seguinte também. procura falar com as crianças sem humilhar. Tchauinha, você botar menino de castigo não é humilhação nenhuma. O castigo, ele serve como um aprendizado. Que assim seja. Então tá certo. Muito obrigado por essa oportunidade de estudo. E aí você topa a tarefa? Eu topo. Então tá bom. Uma outra oportunidade, antes do titio ir embora de Aracaju, a gente conversa de novo. Tudo bem. Tá bom? Você gostou? Gostei, titio. Eu também gostei muito. Muito obrigado, viu? Não. Então, tem uma musiquinha que você gosta? Não, eu não canto não. Mas você quer cantar, tio? Eu não. Você tem alguma música que você acha que... Eu vi champanhe, minha filha da água, quebrando o pão que bebia. Eu vi champanhe, minha filha da água, quebrando o pão que bebia. Eu comi um caldo de ovo com mel e vatapá. Eu comi um caldo para poder fazer. Eu comi um caldo de ovo com mel e vatapá. Eu comi um caldo para poder fazer. Louvado seja. Eita Cristo! Graças ao Senhor Jesus Cristo e graças a Deus. É, José Jefferson? Ui! Tá me ouvindo bem? Oi? Tá ouvindo bem? Já voltou? Já. Graças a Deus. Como é que é trabalhar com ele? Ah, é gostoso demais. É uma alegria, um aprendizado muito bom. É diferente. É bem diferente. A gente acha assim que uma criança não tem o que ensinar, né? É. Só que na verdade ela tem muito o que ensinar. O Pedrinho aqui mostrou isso, não foi? Foi sim. Geralmente quando as pessoas, principalmente assim da assistência, que elas vêm pedir um conselho que vem uma criança, nossa, mas eu vou pedir um conselho a uma criança, esquece que aquela criança também estuda lá no outro lado para poder vir aqui ensinar, ela só vem só para brincar, né? Claro. Tem muito ensinamento atrás daquelas brincadeiras que elas fazem, é só a gente observar. Nossa, realmente. Só de a criança estar incorporando equivale para a gente manusear uma máquina muito complexa. Né? Então não é qualquer bobinho, né? Realmente. Tá certo, então. Então, mais uma vez, muito obrigado por essa oportunidade de estudo com a espiritualidade, agora através do seu aparelho mediúnico. Fico grato também. Então vamos lá, onde a gente está aqui hoje? Aracaju, Sergipe. Graças a Deus, Aracaju, Sergipe aqui nos recebendo. Graças a Deus, com também os nossos amigos anfitriões, a Lívia, né, e o André. E louvado seja. Muito obrigado, viu? É que agradeço. Vamos aprender o que é respeito, o que é humildade, porque sem isso a gente não vai para lugar nenhum. Se você quer aprender e você quer ir para a casa do pai, você tem que ter principalmente isso, respeito. Porque não adianta nada você dizer que você tem fé, se sua fé é uma fé de medo, uma fé momentânea, uma fé que você utiliza somente para poder adquirir bens materiais. Isso não é fé. Fé começa quando você tem respeito, quando você sente humildade no seu coração. Por quê? Deus quer isso. Deus quer amor. Se você tem respeito, você tem humildade, automaticamente você vai ter amor no coração. Se Deus é amor, então você só precisa disso. De amor. Você não vê ninguém que tem amor no coração ficar com a cara de bicho papão. Você vê a pessoa que tem amor no coração com um sorriso, nem que seja de leve, mas tem um sorriso no rosto.